dança nego, dança nega. Vem na palma da mão, na palma da mão pra filmar. Sente o flow, sente o flow. Dança nego, dança nega. Vem na palma da mão, na palma da mão pra filmar. Sente o flow, ó o swing, vem com nós. A sós contigo, tudo sempre é tão diferente. Não há passado ou futuro, eu me prendo ao presente. O mundo ao nosso redor já não tem importância. Nossos olhares não se perdem em nenhuma circunstância. A sós contigo, me pego em um dilema, quem diria. Mato as manias que eu jurei que eu nunca mudaria. Qual é a sua baixinha, de onde que você vem? Fascina essa embalagem, conteúdo que tu tem. A sós contigo, as horas viram caos na estrada. É a maior das alegrias, jamais pode ser comprada. Esse momento não pode ser só chuva de verão. Me faz bem, traz o dilúvio, limpa o meu coração só com você. Consigo entender, coisas novas de saber. Que a diferença pode acontecer, meu bem querer. Tu tá aqui me perceber, que o amor se pode ter. A sós contigo eu quero adormecer só com você. Consigo entender, coisas novas de saber. Que a diferença pode acontecer, meu bem querer. Tu tá aqui me perceber, que o amor se pode ter. A sós contigo eu quero adormecer. A sós contigo, me encontro totalmente com a paz. Só você hoje consegue tornar isso capaz de acontecer. Depois de um dia escuro, a sós contigo, eu já não me sinto mais nulo. A sós contigo, qualquer momento é marcante. Até o filme mais antigo vira interessante. Sua presença divina, voz como arranjo de anjo. Pequena e imponente que derruba marmanjo, me desarranjo. A sós contigo eu perco a fala. É puro sentimento, meu batimento embala. Se somos um só corpo, você é minha melhor parte. É quem dá brilho a minha vida, é o baluarte. Só com você, consigo entender, coisas novas de saber. Que a diferença pode acontecer, meu bem querer. Tu tá aqui me perceber, que o amor se pode ter. A sós contigo eu quero adormecer só com você. Consigo entender, coisas novas de saber. Que a diferença pode acontecer, meu bem querer. Tu tá aqui me perceber, que o amor se pode ter. A sós contigo eu quero adormecer. A sós contigo, não me vejo mais decrescendo. E percebo que nem tudo no planeta é horrendo. Só é castigo não ter a sua sensibilidade. Junto a ela eu me torno a total felicidade. É inofensivo qualquer tipo de ataque da inveja. Nada consegue quem o nosso amor apedreja. Só se frustra quem almeja tentando enxergar o fim. E não percebe que o que é real não se quebra assim. É só contigo que eu sempre me sinto tão à vontade. Não tem maldade, posso ser eu mesmo de verdade. Eu não consigo buscar algum outro ombro amigo pra fugir do perigo. Meu abrigo é só contigo. Só com você, consigo entender, coisas novas.